Ali para os lados de São Pedro do Sul, arrogam-se a serem pessoas com imaginação. E de repente, eis que nos surgem com um álbum simplesmente dois. Isto é uma provocação à partida, para este caso fazem, caso tocam, sendo certo que dois é, ou melhor, segundo, tendo em conta que é de facto o segundo disco com a voz da Joana nos Fingertips. Uma banda que já vem desde 2013 e que tem tido francos sucessos e que com Joana na voz, ela aparece no Venice, que foi álbum de destaque no ano passado aqui na Boa Nova e que agora, então, e vão fazê-lo com sucesso seguramente, este novo álbum, o 2, que está à venda já desde a semana passada aqui por todo o país. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Joana. Olá. Joana, eu dizia, enfim, em jeito de provocação, que é um pessoal com muita imaginação. Porquê 2 neste nome de álbum? Bom, este 2 acaba por ser um bocadinho evidente no facto daquilo que tu disseste, o facto de ser já o segundo álbum da banda gravado desde que eu entrei para os Fingertips, mas é também o 2 de dualidade. De toda a dualidade que nós encontramos no nosso dia-a-dia, não é? Nós compomos e escrevemos acerca de tudo aquilo que nos rodeia. E facilmente nos deparamos com situações, por alguns exemplos, do certo e o errado, a noite e o dia, o tudo e o nada. E é também o facto de ser com dois olhos que vemos o mundo, ser com duas mãos que o tocamos, mas tudo isso, se eu puder dizer, a uma só voz, não é? Daí temos escolhido 2 para o nome do álbum. e foram apresentar este disco no Cinema São Jorge. As pessoas que estiveram lá para vos ver e reportar-nos a passado dia 2 de março eram aqueles que estavam precisamente à espera de um novo, uma continuação do Venice. Não, eu penso que tínhamos um pouco de tudo. Havia pessoas que estavam a ver os fingertips que já nos tinham visto em vezes anteriores e já sabiam um pouco o tipo de concerto que podiam esperar. Havia também uma outra faixa de pessoas que ainda estavam um bocado apreensiva porque ainda não sabia muito bem aquilo com que contar. Mas posso dizer que foi um concerto muito bom e que o público esteve connosco desde o início até ao final do concerto. The wind is blowing, the snow is falling, it's risen all around. From every star we got a black hole, but that won't let us down. So where we come from and where we're going, nobody knows for sure. And your moon twinkles like the traffic lights, 'cause nothing's really yours. But then it comes to terror. So how can we restart from here? I wish upon a star that falls down. Oh, if I could tell you the way I miss you, the songs would make no sound. And every morning I can hear your silence, 'cause silence whispers loud. When all we know, a tear is meant to flow, a smile is meant to grow, a heart is meant to love, honey love. But then it comes, to tear us both apart. So how can we restart from here? I wish upon a star to be strong all the time. But then it comes to tear us both apart. I know we can restart from here. I wish upon the stars that fall down all around. Nothing left in here. Listen, girl, oh, look at me. We have gotta go from here. Reportando-nos àquilo que tinha sido a nossa conversa no ano passado, para nós foi uma novidade saber que um novo disco, tão rápido, se calhar é uma força de expressão, mas um novo disco que mediou muito pouco tempo ainda a sua saída. Uhum. Significa que com a gravação do Venice foram aparecendo já pistas para este álbum, este 2? Sim, sem dúvida. Aliás, as gravações do Venice correram bastante bem e havia já algumas canções que na altura nós não lançámos no Venice, ficaram pendentes, que nós queríamos começar a trabalhar. Portanto, o Venice tem muitas músicas com tecnologia, mas já havia as outras. Nós começámos já a enverdar por um caminho mesmo no Venice, de canções mais orgânicas, mais live, se assim puder dizer. E foi exatamente nessas que nós pegámos para começar a compor o 2. No final do verão sentimos uma grande vontade de voltar ao estúdio, porque estávamos a sentir a nossa veia inspiradora ao rubro e não podíamos colocar isso de parte, não é? Portanto, voltámos ao estúdio, pegámos em algumas ideias que já estavam trabalhadas anteriormente e começámos a seguir então o caminho para este novo disco. Eu não vou dizer que foi fácil ao início, apesar de quem estiver a ouvir a conversa pensa, né? É uma pessoa quando se sente inspirada é sempre a abrir, não. Porque o que acontece é que existe uma turbulência de emoções que nos faz ficar um bocadinho sem saber por onde começar. Havia muitas ideias e nós estávamos, ao início estávamos um bocadinho perdidos, mas depois deu-se o clique e a única coisa que nós pudemos fazer foi abraçar o momento e então construir um novo disco. Este disco, pegando no Venice, como se quase fosse uma capa e uma contracapa, tendo em conta aquilo que acabou de dizer, dá-nos a sensação que é o álbum mais, eu gosto de pouco rotular a música e se calhar vou cair num erro, mas menos pop e mais rock. Talvez. O que o 2 tem, que o Venice talvez não teve, é o facto de ser mais identidade, na medida em que há uma ligação mais notável entre as músicas. É como se nós estivéssemos a contar uma história, do início ao fim do disco. Como se fosse um disco conceptual, na prática. Sim, exato. Portanto, ele tem todas as músicas, entre elas têm uma ligação. Mesmo que num momento haja uma música muito mais forte que depois vai acabar só numa guitarra e voz ou num piano e voz. Portanto, é o que eu disse, isto é contar uma história e as histórias também têm altos e baixos e é exatamente isso que nós transportamos no disco 2. No Venice talvez isso não se tenha notado tanto, não é? Também como eu disse há pouco, há músicas com mais tecnologia, músicas um bocado mais orgânicas, ficou um bocadinho dividido. No Running acho que isso já não acontece, é um disco com mais personalidade. Curiosamente, há pouco falava aqui na dualidade, é um bocado a ideia dentro da própria música, não é? Portanto, esses ritmos, essas mudanças de ritmos, e como vocês dizem mesmo, o silêncio, o ruído, o branco e o preto, noite e o dia, quer dizer, não há aqui zonas cinzentas, não é? Claro, é uma questão de emoções, as emoções também funcionam assim. Nós mesmo, quando chegamos ao fim de uma etapa, por exemplo, quando terminamos a gravação de um disco, nós confrontamos-nos com a situação de alegria e nostalgia ao mesmo tempo, não é? É essa dualidade precisamente que eu falava há pouco. É uma coisa real, é algo que acontece nas nossas vidas e está no 2. Just take your life, take your freedom, take your strength and build your kingdom. Let it turn a bit so good. Nothing to nothing to esta bipolaridade de emoções, não é, que criam também nas pessoas e que vão criando altos e baixos ao longo dos concertos, é isso que estão à espera da parte do público no momento em que vão apresentando, como já tiveram agora no São Jorge, mas que irão ter, ao que eu julgo saber, duas datas em Viseu, portanto, em Coimbra, no passado dia 9, agora Maia, Porto Alegre, Ponta Delgada, Loulé, Leiria, Covilhã. Que ritmos e que sensações melhor despertam nas pessoas com estas novas músicas? Nós esperamos despertar todo tipo de sensações, porque a música é algo que é sentida individualmente, se assim se puder dizer. Cada pessoa vai interpretar as nossas canções consoante o momento de vida que está a passar. Portanto, existe uma música que, mesmo que seja alegre, noutras pessoas pode despertar um sentimento de nostalgia por lhe lembrar algo do passado com o qual tem saudades. Estou a dar um exemplo, não é? Isso pode acontecer na mesma sala, haver emoções diferentes numa mesma canção, e é exatamente isso que nós queremos, é deixar nas pessoas uma marca, fazer com que as nossas canções pertençam à banda sonora da vida do nosso público, que as levem na bagagem por muitos e longos anos e que as cantem e que as mostrem aos amigos. Isso é o fundamental do nosso trabalho. So it's done. There's nothing else to say, there's no faith, no voice to lift a prayer. I wish I could turn away this time and stand up again. See those signs, and they said, oh, you need to let it go. You can't love with a broken heart. Take a chance to leave a mark. Do you? Tried to understand, but it's hard when good things come to an end. But there's something new. Cause it's sad, oh, temos aqui um novo disco, e para quem nos sintonizou só agora, estamos a falar com a Joana, a vocalista dos Fingertips, e estamos a falar deste novo álbum, dois, que já está aí à venda. E caímos sempre numa pergunta inevitável. Para uma banda da qual, neste momento, a Joana é a face mais visível, a quem se chega à frente, não é? Uhum. Como diria o Rui Veloso, o que é que se afere hoje com a venda dos discos? Ou seja, temos a noção que hoje a venda dos discos não significa que a banda tenha muito ou pouco sucesso, porque a venda dos discos está confrontada com toda uma situação, nomeadamente com a crise. Claro. E também com a possibilidade que as pessoas têm de fazer o download, infelizmente gratuito, e que pouco valor lhe dão. Como é que uma banda como os Fingertips vê esse fenómeno? Bom, a venda dos discos efetivamente tem baixado e não vem definir o quão uma banda tem mais ou menos sucesso, não é? O que é importante para nós neste momento, até a fase de termos o público connosco nos nossos concertos, não é? Isso é bastante importante para nós. O facto da música poder ser partilhada, para nós também é uma... Nós vemos isso com bons olhos, vemos isso como uma vantagem, na medida em que nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho e do outro lado do mundo as pessoas também podem ouvir a nossa canção. É extraordinário, não é? É uma vantagem de todas estas evoluções que... Tem os teus quês, claro, mas nós vemos isso com bons olhos e até somos nós próprios que muitas das vezes oferecemos as nossas canções, porque o que nós queremos não é ficar com elas, as canções não nos pertencem a nós, pertencem ao nosso público. E nós queremos que as pessoas ouçam muito, muito Fingertips. Portanto, nós oferecemos a nossa música, nós estamos a oferecer o Running Out of Time, assim como fizemos com o Simple Words no disco passado, por exemplo. Portanto, só vemos isso com bons olhos e temos tido até agora um feedback bastante positivo nos nossos concertos e nas nossas plataformas sociais. Isso é que é o realmente importante para nós. É estar em cima do palco, é ver as pessoas a já saberem a canção que saiu há um mês, relativamente, não é? Que está a rodar nas rádios há coisa de um mês, e as pessoas já sabem a letra, já sabem a música de cor, estão eufóricas connosco a cantar. Temos tido esse feedback bastante positivo que é extraordinário. Aliás, os Fingertips têm sido muito concentrados naquilo que têm feito sempre, que é pré-anunciar os seus discos com um tema. E normalmente sempre temas fortes, como este Running Out of Time. Isso é uma maneira de manter a chama acesa? Sim, pode dizer-se que sim. E é também a nossa forma. Nós temos que escolher uma música para apresentar o nosso disco. Achámos que Running Out of Time fazia todo sentido. Pelo facto de ser uma música forte, foi também, posso dizer, foi a primeira a começar a ser construída. Quando começámos a gravar o 2, e mantivemos com ela uma relação sempre muito forte. Trabalhámos muito a canção, acho que tem umas batidas modernas e é uma canção que a nível de mensagem também é capaz de tocar as pessoas. Portanto, para nós fazia todo sentido que a Running Out of Time fosse o single de avanço deste novo disco. Another time to break the fall. to fall out in heaven will be always a fall. Curiosamente, e no primeiro dessa conversa, houve para aqui o Rock in Rio Lisboa, etc. E que, na altura, por exemplo, o Simple Words, veio associado ao cantor brasileiro também Zé Ricardo. De algum modo, criámos aqui na nossa mente que este disco viesse trazer também outro tipo de colaborações. Isso ainda podemos tê-las numa versão seguinte deste álbum, ou, enfim, remisturas? Curiosamente, este disco não teve outras participações, não é? Como o Vénus teve. Mas não invalida que um dia mais tarde não se possam fazer novas misturas das canções em que haja convidados, não é? Porque nós achamos sempre bastante interessante quando podemos partilhar culturas, se assim puder dizer. Insane. We've been haunted by the fears we had before. We are living in a world of dust, crawling on the floor. is our courage to forgive the past and begin the walk. A Joana Gomes tem, já agora o tempo, acrescido com os fingertips que não tinha na altura em que gravámos. Agora é uma distância maior na sua entrada na banda. Qual é a sua maneira de estar dentro da banda, a sua integração com os demais elementos, que assim já tem uma história que vem desde 2003? Claro, como eu devo ter dito na altura, eu integrei-me muito rapidamente na banda. Também não estava a contar. E disse perfeitamente isso na altura. Também foi uma surpresa para mim, porque o ser humano adapta-se sempre um pouco dificilmente às novas situações. E digamos que essa situação impunha muita responsabilidade, não é? A fasquia já estava muito elevada, os fingertips já contavam com anos e anos de história e sucessos. Portanto, eu sabia que tinha coisas para cumprir, não é? Agora, a banda esteve sempre do meu lado e deu-me um apoio muito forte. Nunca me senti de alguma forma posta de parte ou deslocada, não. Isso nunca aconteceu. Sempre me deram muito apoio e se não fosse assim também não teríamos chegado onde estamos agora. A banda está a atravessar uma fase muito positiva, com muita química entre os elementos, e só assim é que é possível apresentarmos o disco que estamos a apresentar neste momento e o formato de concerto para a tour que estamos a apresentar. Para os mais distraídos, se recordarem da nossa conversa de há um ano, mais ou menos, foi em 8 de maio de 2010 que, em São Pedro do Sul, a Joana ganhou, entre seis finalistas, a possibilidade de ser a nova voz dos Fingertips. E tudo isto faz com que, a esta distância, ainda não tenham feito 2 anos que se tenha integrado na banda e, como dizem muito bem, fê-lo com maestria, tendo em conta que já tem passado bons palcos e tem deixado uma boa sensação. O que não era muito fácil, e que convenhamos, porque há uma presença muito forte aqui, o que era o atualmente Darko, o José Manuel, portanto, e associou-se muito essa imagem da banda. Sendo que, já na altura dizíamos aqui que havia uma nova era nesta banda. Agora que está passado esse desafio, até muitas vezes os vossos próprios seguidores, em termos de fingertips, podiam criar esta algum entrave, não compreender bem esta situação ou esta mudança. Isso, enfim, já passou, até porque hoje em dia existe Darko e existe fingertips, com processos muito bem definidos em termos de carreira. Comes the morning light with suffering down the corridor, glowing through the empty walls of dark and cold and store doors, erasing the night before, when someone shot a gun and drove the world in a different way. When you heard somebody's voice but couldn't listen to what they said, don't take it another day. And so you got to roll the dice. You know every choice has some kind of prize. No, my friend, do not look back once again. Get off from the train. mystery as we ever know. And it's hurting like a million stills because you don't wanna go. But that's how the river flows. When someone steals your map, don't feel so lost and don't waste that time. Of the night before. Oh, the night before. Sendo o que é um segundo álbum, como digo, nesta nova era, há sempre a ideia da parte de quem vos ouve de criar uma ligação àquilo que foi o álbum Venice. Acha que as pessoas se vão sentir compensadas, ou seja, perceberem que há uma linha de sequência entre o Venice e este 2 e que provavelmente vai ser essa linha condutora para os novos álbuns de Fingertips? Sim, eu penso que é fácil notar que existe uma continuidade, mas também uma progressão na no que diz respeito à sonoridade do novo disco, comparativamente ao Venice, não é? Até por tudo o que eu expliquei no início, é como foi a gravação do 2, não é? No fundo, nós começámos por pegar em algumas ideias que tinham ficado pendentes para o disco Venice. Portanto, o que nós gostamos mesmo nas nossas canções é quando elas transmitem cor, transmitem vivacidade e vibrações positivas. E o 2 é exatamente isso. Pegou no lado mais positivo do Venice e trabalhou-o. Portanto, este disco, eu posso dizer mesmo a nível de mensagem, é um disco bastante otimista. E bem precisamos desta fase de mensagens desse tipo. It's the way you look at me. Oh, the way I still believe that if I could, so then I would. Oh, would always be around. Cause for you, I've waited all my life. That's true, you make me wanna smile. Did anyone feel close to this before? Oh, I'm yours forevermore. By your side. It's the way you talk to me. Yeah, the way we stare at Christmas trees. That makes my heart know and let my eyes show. Ooh, I'll never let you go. 'Cause for you, I've waited all my life. And that's true, you make me wanna smile. And for you, I've waited a life. Baby, ooh, I'm always on your side. And no matter where you are, oh, I'm always on your side. Chegamos aqui à fase dos desafios, que já conhece, porque já o fizemos uma vez. Então agora o desafio volta a ser este. Imagine que vem aqui tocar ao hospital. Ainda não tiveram oportunidade de fazer, mas irão fazê-lo com certeza. E que neste momento diz assim: Joana, pode trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que os fingertips gostariam de ter aqui em palco, ao lado deles? Duas bandas nacionais. Uhum. Bem, a primeira que eu diria, não é uma banda, mas nós gostamos muito do trabalho, da forma como trabalha o David Fonseca. Muito bem. Portanto, acho que se pudéssemos fazer um dueto ou assim com ele, seria extraordinário. A million stars in a big sky. We watch them live. Curiosamente vai ser o próximo destaque de semana, portanto, não jogam também. Exato. E pensamos que possivelmente a Áurea também seria uma boa companhia para o nosso palco. You just fail to understand. Agora vamos ao desafio internacional. Vem uma banda da cena internacional e que, chegados cá, dizem que muito bem, não prescindimos de ter os fingertips e a Joana Gomes connosco aqui em concerto. De onde gostaria muito que partisse esse convite? Eu acho que isto é um bocado evidente e qualquer músico iria gostar muito de partilhar o palco com os YouTube. É um sonho que eu mantenho. Agora vamos àquilo que nos dizem ser o mais complexo. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor e querem que os fingertips façam uma versão de um tema. Uhum. De que autor estamos a falar e já agora que tema seria esse? Eu gostava muito de um dia, se possível, cantar a Hurt do Johnny Cash. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find. Muito bem. A way. Curiosamente, repetiu a decisão. Foi. Exatamente. Portanto, está a concentrar também no que. Como isso ainda não aconteceu, acho que, pronto, mantém a coerência, não é? Mantém a coerência, exatamente. Mas, enfim, mas podia, neste espaço de um ano em que falámos... Claro, podia, podia ter outra. Exatamente. E até podia ter tido já o ensejo de chegar a casa e vamos lá então cantar isto. Exatamente. Pelo desafio que os aborrecidos ao hospital me fazem. I'm turning back the time, just don't try again. I'm turning back the time. And straight from a movie I see my life. Don't need to cry or hide. I'm going back right to the start. Ooh, ooh. I'm taking back my roots just to feel the flame. I'll make it right. Ooh, ooh. It's getting like a sleight of hand. I can put it all into a glance for you. For you. What you get defines the way you are. Sometimes go back right to the start. Ooh, ooh. It's getting like a sleight of hand. I won't live my life into a glance. Do you? Is that true? What you get is who you are. So sometimes go back. Temos a consciência de que Fingertips têm cantado sempre em inglês, que este 2 volta a fazê-lo. Houve por meio aqui algum ensejo em fazê-lo em português, ou isso ainda não está na vossa mente, tendo em conta que há outras bandas que o têm feito hoje em dia? Bom, nós cantamos em inglês porque gostamos uhum. E achamos que esse tipo de linguagem se identifica com o nosso estilo musical, não é? Com o nosso tipo de canções. Agora, não pomos de parte a possibilidade de compor em português. Aliás, nós temos até uma canção escrita em português que foi feita para o Dia Nacional da Natalidade. Precisamente. Sendo o Dia Nacional, nós achamos que fazia todo sentido escrevê-la em português. É a música Desenhos de Amor. Não foi um processo muito fácil, uma vez que, estando habituada a escrever em inglês, tive que começar a escrever em português para essa canção. Confesso que me deu muitas dores de cabeça e a música teve várias e várias letras até chegar à letra final. Mas também foi um momento que guardo com carinho na minha vida, portanto não pomos de parte a possibilidade de poder escrever em inglês, em português mais tarde. Já há pouco aludiu a isso, sobre a questão da inspiração, e dizia mesmo que há quem pense que julgue, para mim estão inspirados é sempre a aviar, não é? Este disco tem quanto de inspiração e quanto de transpiração? Eu acho que tem 50-50. Pronto, está equilibrado. É, Porque o facto é que, mesmo quando não nos sentimos muito inspirados, nós temos que o fazer, temos que procurar inspiração onde quer que ela esteja. É um bocado impensável, ai, não estou inspirada hoje, não vou trabalhar, não vou sair de casa, não vou fazer nada. Porque isso depois torna-se uma bola de neve. Amanhã não ia estar inspirado na mesma, nós temos que fazer por nós também. E, portanto, quando estamos um bocado menos inspirados, muitas das vezes, e há canções de disco que surgiram assim, às vezes simplesmente nos sentamos a tocar e entretanto surgiu algo. Quando pensamos que não estamos inspirados, se calhar até estamos e nem sequer damos conta. Por isso não podemos é deitar as mãos abaixo, os braços abaixo. Portanto, foi exatamente isso que aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma canção do disco, que é Love, Honey Love. Surgiu exatamente assim, nós estávamos num momento mais relax no estúdio, alguém começou a tocar guitarra, o Rui começou a tocar guitarra, o Rodrigo juntou-se, comecei a cantar. Aliás, cantámos todos e surgiu aquela canção. É extraordinário quando isso acontece, não é muito frequente, mas é muito bom quando acontece. We have got to go from here, honey, we have got to go and go. Listen to me, girl. Cause there's nothing left in here. Gotta go from here. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Come on, I know you have gotta go from here. Come on, sister, can't you see? Como é que os Fingertips têm uma boa página na internet, têm um bom sistema de promoção? Como é que os Fingertips conseguem mostrar este dois ao público? Bom, é a primeira vez que está a acontecer nós estarmos a lançar um disco e termos uma tour associada ao lançamento do disco. Nós temos uma tour de cerca de 24 concertos, onde vamos percorrer o país de norte a sul, até meados de maio. E os nossos concertos são estruturados, sem esquecer todo o passado da banda, são estruturados por forma a mostrar o máximo de músicas do novo álbum possível. E, se me permite dizer, tem duas particularidades que nós achamos muito interessantes, que é o facto de nós podermos comunicar às pessoas uma ação social. Neste caso falo do bilhete social que nós temos para os nossos concertos, em que há um desconto efetivo de 5€ ao preço normal do bilhete a todos aqueles que se apresentarem com dois produtos alimentares à entrada do teatro, como por exemplo massa, leite, entre outros. Estes alimentos serão depois fornecidos a uma instituição que é decidida por cada cidade. Posso já adiantar que na Maia é a Fundação Lar Evangélico Português, a qual depois terá acesso a todos esses alimentos que conseguirmos recolher. Ora, isto é importante por dois lados, que era o que eu estava a dizer. Porquê? Porque não só nos permite comunicar a importância de ajudar e nos permite ajudar, como permite dar voz a este tipo de instituições que muitas vezes ninguém conhece e que fazem tanto pela sociedade. Muito bem, adiantou-se à pergunta que tínhamos para finalizar, que era precisamente a ideia que temos dos Fingertips como pessoas ligadas à área social e lutadores de causas sociais. E bem explicou, nomeadamente, conseguiram fazê-lo uma vez mais nesta vossa tour, que muito bem diz, vai estar até meados de maio. Light, saying a long good night. And while the beat is slow, she sways in her own mind. She's holding the dream that one day she'll be a queen. Crowns, castles of sand, the earth on her hands. So nothing can let her down from saving the ones around. When her sky is a purple sea and butterflies poetry. And I don't know how to sing this song, but she keeps dreaming even when the morning comes. And I don't know how to fix the world, but she keeps giving from herself to change it all. And I don't know how to sing alone, so take these rhymes. I turn off the light, and maybe the dark was bright. Take these melodies and spread your love loud. Nothing can bring it down from saving the ones around. When your sky is a purple sea and butterflies poetry. And I don't know how to sing this song, so I keep dreaming even when how to fix the world, but I keep giving from myself to change it all. And I don't know how to sing alone, so take this rhymes. Joana, agradecer uma vez mais a disponibilidade que teve para com a Boa Nova. E vamos estar atentos. Há uma promessa antiga da parte do Rogério de que um dia deste será aqui em estúdio com a gravação do acústico. Nós cá estaremos para cobrar, se não for em breve, que seja no lançamento do próximo disco, provavelmente no 3, não é? Pois. Um abraço, Joana, obrigado por tudo. Muito obrigada, obrigado, muito obrigada a todos.